208 graus, senhor. Aí, boa noite, voo 896. Pronto, espera pra. 896 ali decola. 30 graus de. Ali decola, isso mesmo. 50, voo 994. 350, 994. 896 decolou 50, chama o controle, bom voo. 208, boa noite, 896. Salvador, boa noite, gol no 896. Gol no 896, contato, se mantém nível 370 na Pucajá, Maracajó. Pucajá, Maracajó, 896. 994, chame Recife, frequência 12545, alterno 265, gol no 994. 12545? 125, decimal 45, alterno 12685. 2685, grato, senhor. 1896, chame Recife agora, 12545, alterno 2085. 1896. Recife 2545, 2685. 1896, Banete. Era o mesmo que da Alfa, e a parte de Alfa, resposta do ponto da espera da 1-0, que negar 1-0-2. Agora o 2 e a parte de Alfa, zero, vento 0.0 graus, tudo bom. Pra linha decolar pista 1-0 do 6-0. 606, decola 01 no controle, agora 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 606, passa 2000 na PUCA. Boa noite, Gol 606, contato radar da decolagem, suba para nível 390, mantém perfil sair da PUCA, transição de papo. Ei, mantém perfil PUCA e passa do 390, Gol 606. 606, chame agora centro Recife. 2545, alterna 2685, bom. 2545, 2685, boa noite.